Estava tão distante quando ela apareceu. Os olhos que fascinam logo estremecer. Isso é linda, né? Mas meus amigos falam que eu sou demais. Que? E é somente ela que me satisfaz. Ela que me satisfaz. E é somente ela que me satisfaz. Você só colheu por isso que eles falam que eu sou sonhador. Me diz o que ela significa pra mim. Se ela é um morango aqui do Nordeste, aqui de São Luís, né? Sabe, não existe, eu sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra. Agora eu não quero puxar, não, eu quero que você puxe. Vai doer, vai. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Apesar de colher as batatas da terra, como essa mulher ilumina essa galera que eu quero ver a galera cantar comigo, vai. Canta forte, canta forte, vem. Oh, Jesus. Agora canta umas fotos, canta umas fotos, canta umas fotos. É amor.